Existem algumas coisas, irmãos, que elas vão se tornando parte dos nossos hábitos. Então Deus tem me ensinado a tornar parte dos meus hábitos um pensamento. Eu acordo de manhã e o Espírito Santo me leva a pensar que Deus renovou tudo. Eu comecei minha vida de novo. Começa um dia novo, eu tenho uma página em branco para escrever e eu vou decidir o que eu vou escrever nessa página. Independente das outras páginas da minha história, esse dia começou e eu vou escrever o que vai acontecer na minha história nesse dia. Todos os dias Deus renova a oportunidade de nós começarmos tudo de novo. Não importa como foi o dia de ontem, Deus renovou as suas misericórdias nessa manhã, Deus renovou o dia, Deus renovou as horas, Deus renovou as oportunidades, Deus renova. Hoje começo tudo novo. Ontem pode ter sido um horror de dia, hoje eu zerei, começo tudo de novo. Isso também a gente pode ter como raciocínio para a semana. Bem, estou começando a semana, tudo de novo. Eu vou começar tudo de novo. Eu não vou repetir, ai meu Deus, mais uma semana, mais uma segunda-feira. Ai meu Deus, como é que vai ser aquilo, como é que vai ser aquilo outro? Ah meu Deus, aquilo que sobrou da semana passada, tem que enfrentar nessa semana. Eu posso mudar a minha forma de enxergar todas as coisas. E nós estamos começando uma nova semana. E hoje é o primeiro dia de uma nova semana. E são as primeiras horas de um novo dia, de uma nova semana, e que a gente dedica ao Senhor. Grande parte das coisas, elas passam a existir por causa da nossa mente. Einstein começou a ensinar sobre isso aí, teoria da relatividade. Tudo, até o tempo, é relativo. Tudo depende do seu ponto de vista. E essa é uma realidade espiritual. A Bíblia diz assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se eu olhar com bons olhos, tudo começa a mudar. E essa é uma verdade, porque a fé, ela atua é nessa dimensão. Não é na dimensão do imaginário, mas na dimensão da mente, do que eu estabeleço no meu universo espiritual particular que se chama mente. Então eu decido pensar que eu comecei tudo de novo, que Deus vai me dar uma semana maravilhosa e que eu já comecei a semana cultuando a Deus. Eu estou entronizando Deus na minha vida, eu estou consagrando minha vida, meu tempo, meus dízimos, minhas finanças, meu coração, minha mente, eu estou consagrando ao Senhor. E o Senhor vai me dar uma semana cheia do Espírito Santo, cheia de graça. Será assim? Esse é o exercício da fé, irmão. E o exercício da fé é na mente. É na mente, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza. Certeza é uma palavra que expressa uma condição da mente. Às vezes a gente acha assim, mas esse negócio de mente não gosta, gosta das coisas do espírito. Pois é, mas a mente é o universo particular do mundo espiritual. O mundo espiritual, quando se torna um universo pessoal, ele é a mente. Onde estão os pensamentos? Onde estão os sentimentos? Onde estão as decisões? E isso se mistura com a nossa alma. Mas o Espírito Santo quer governar sobre isso. E a gente vê o Espírito Santo governando sobre isso quando a gente aciona a fé. E a fé é a certeza de coisas que não se veem, de coisas que só estão no nosso universo espiritual, dentro da nossa mente. E isso demanda uma disciplina, isso demanda um esforço. Por isso que a Bíblia diz, o reino é tomado por... Não é que você tem que brigar para conseguir, não se trata disso. É que eu e você precisamos... Bom dia, Leandro, podem entrar. Eu e você precisamos de exercitar contra a nossa natureza carnal, contra a nossa natureza humana. E essa é a vida cristã. E a Bíblia nos mostra uma infinidade de coisas que precisam ser mudadas. Começa com Romanos. Romanos, capítulo 12, Paulo diz assim: mas não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela... Da quê? O texto termina: e experimentareis então a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não depende só de eu orar, não depende só de eu jejuar, não depende de eu fazer uma campanha, não depende de eu chorar, depende de eu renovar a minha mente. Nós não precisamos fazer um curso de teologia para entender esse versículo. Nós só precisamos crer. Olha, se eu mudar... E quem é que pode mudar a minha mente? Bem, a minha mente é o universo espiritual dentro de mim. Eu posso permitir que a Globo mude a minha mente. Então basta eu me expor àquelas ministrações. Eu posso permitir que o ambiente pesado do meu trabalho mude a minha mente. Então, eu estou reclamando igual todo mundo lá reclama, eu estou pessimista igual todo mundo lá pessimista, eu fico me expondo àquilo tudo, eu até participo, você vê o meu governo, meu patrão, e a minha mente vai se enchendo daquilo. E a minha mente vai sendo transformada. Mas eu posso me expor à palavra, ao que está escrito, e a minha mente será transformada, e eu experimentarei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero, Deus, pensar assim, eu quero estabelecer assim. Que é isso, que é? Os professores, se tiver algum professor para entregar. Tem algum professor aqui? Tem tanto bombom aqui para entregar para professores, olha só, pode ir, Kelly, abençoando os professores. Foi o dia dos professores nessa semana. Só tem uma professora. Eu sou um professor. Você ensina alguma coisa aos seus filhos, Rodrigo? Ah, então você também pode falar que você é professor, cara. Quem é professora? Quem mais aí é professor? Professora também, né? Glória a Deus. Receba com... um carinho, seja abençoado. Muito obrigado, Kelly. Feliz dia do professor. Algumas mudanças, elas demandam um esforço grande para aplicarmos o hábito. Numa cultura, num povo, dizem os estudiosos que é necessário 40 anos para uma mudança na cultura. E a gente vê uma base bíblica para esse estudo científico. O povo de Israel no deserto, passou quanto tempo no deserto? E aquela geração não entrou na terra prometida. Só foi possível a geração seguinte, porque a geração seguinte renovou a mente. Isso é fato. Existem coisas que nós só vamos realizar na vida dos nossos filhos. Eu não vou nem pedir para levantar a mão aqui, mas quantos irmãos aqui têm uma certa dificuldade com o celular todo moderno? Tem uma certa dificuldade com o computador? Agora você pega os meninos, que idade eles precisam para dominar? Olha, e a gente pode até se achar assim, Luiz. Ó, não, mas eu estou... Isso aí eu domino. Mas no fundo, no fundo, a gente não tem paciência para algumas coisas. A gente não se dá bem com... Twitter, Facebook... Ah, mas você pode até ter lá, você entra... Mas pega esses meninos de hoje. É outra geração, é outra mentalidade, é outra condição. Infelizmente, a gente vê isso abundantemente no que diz respeito às coisas desse século. E pouco estamos vendo isso no que diz respeito às coisas do reino de Deus. Mas assim como é fácil em relação a um Facebook, a uma internet, também será fácil em relação às coisas do reino de Deus, desde que a gente ensine. Tem coisas que a gente tem que entender. Bem, isso faz parte da próxima geração. Mas tem coisas que a gente vai dizer assim: eu vou me esforçar, e eu vou mudar meus hábitos, eu vou mudar minhas prioridades, porque eu quero introduzir na minha vida esse hábito aqui que é extremamente frutífero. E nessa manhã eu estou compartilhando com você, esse é um hábito extremamente importante, frutífero. Comecei tudo de novo hoje. Estou começando uma nova semana. Pode dizer para o seu irmão assim: você começou uma nova semana. Não tenha dúvida que o inimigo vem assim e vem dizendo assim: ó, está vendo? Está sendo a mesma droga? Está vendo? Está sendo a mesma coisa? Viu? O pastor falou domingo que mudança, coisa nenhuma. Olha o problema, o mesmo problema aí de novo. Olha aí. Olha ele fazendo a mesma coisa de novo. Olha ela fazendo. Mas eu posso proclamar o que a Bíblia diz. O Senhor fez uma nova semana e me deu para vivê-la. O Senhor fez um novo dia e me deu para vivê-lo. E eu vou viver esse dia. Quantas outras mudanças na forma de enxergar, trocando as lentes, vão viabilizar o mover de Deus em nós? Eu me lembro que nós sempre passamos... Eu levo as crianças na escola, eles estudam em Nova Lima. Então nós subimos para o shopping, e ali no shopping, você contorna o shopping, tem uma estradinha que vai para Nova Lima. Uma manhã nós chegamos ali, eles já tinham avisado, mas uma manhã nós chegamos ali, estava tudo fechado. Tinha que dar uma volta, e eu tinha me esquecido disso, eu tive que dar uma volta maior ainda, e agora todo mundo já acostumou que não dá para subir mais a MG ali, que vai para Nova Lima, você tem que fazer um contorno longe, vai lá e volta. É um transtorno, irmão, você chegar num lugar e aquilo está interditado para a reforma. Ah, não sabia, meu Deus. Uma vez nós fomos lá em Fortaleza, no Beach Park. O Matheus estava tão entusiasmado com o Beach Park. E quando nós chegamos no Beach Park, fica afastado da cidade, estava tudo vazio. Eu falei assim: ai, ai, ai, tem alguma coisa errada. E uma placa na porta: hoje, excepcionalmente, não abriremos. Aquele menino chorou, coitado. Que coisa horrível é você chegar num lugar e as coisas estão interditadas porque vai ter uma reforma. O que está acontecendo? Por que fechou? Por que está impedido? Por que eu não posso passar? Por que eu não posso entrar? O que estão fazendo aí? E os tratores vêm e aquela confusão toda. O que está acontecendo? Tem muita gente que caiu nessa vida, descobriu numa determinada idade que a vida não é só brinquedo, que tem coisa séria, e começou a assumir algumas responsabilidades, e até hoje está se perguntando: o que está acontecendo? Por que é isso? Por que está assim? Por que está assado? Se a gente não souber o que está acontecendo, a gente corre o risco de chegar lá e não ter como passar, não ter como entrar. O que está acontecendo? Por quê? Como é que eu vou fazer agora? E a vida da gente é literalmente isso, O tempo todo nós chegamos em alguma situação, em alguma circunstância que a gente diz assim: e agora? Por que está acontecendo isso? O que está acontecendo? Por que que deu assim? Por que que aconteceu aquilo? Como é que eu faço? Por onde eu passo agora? Por onde eu vou agora? A nossa vida é tomada destas circunstâncias. Se a gente é crente, a gente tem duas opções. Ou a gente fala: o diabo se virou contra mim. Ou então a gente ora: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, o que está acontecendo? Abre as portas. Abre, deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar. E não tem jeito, o trator já abriu um buraco. Eles estão reformando tudo, estão recuperando tudo. Não tem como passar. Mas a gente não enxerga isso. E a gente se entristece. E a gente desanima. A gente precisava saber o que está acontecendo. Bem, agora eu sei o que está acontecendo naquele trecho. Eu estou acompanhando o que está acontecendo naquele trecho. E nunca mais eu entrei por aquele trecho. Eles colocaram umas barreiras de concreto gigantescas naquele trecho. E outro dia nós passamos lá perto, tinha 3 dessas pedras gigantescas espalhadas e um carro arrebentado. Alguém não sabia que aquilo estava interditado e de madrugada veio em altíssima velocidade e chocou sem frear naquelas barreiras de concreto. O carro estava arrebentado, as pedras espalhadas por todo canto lá. Eu imagina como que deve estar esse motorista. Muitas vezes a nossa vida acontece exatamente isso. Nós não sabemos o que está acontecendo e a gente está na velocidade toda das necessidades, do que tem que acontecer, dos automatismos da vida, e puf, toma um baque. E às vezes um baque que muda a história e atrasa a nossa caminhada. O que que está acontecendo? O que que acontece com a minha vida? Nós podemos pedir a Deus um discernimento localizado em um assunto específico, em uma questão familiar, em uma discussão matrimonial. A gente precisa pedir ao Senhor um discernimento localizado. E a Bíblia diz que Deus dá. Senhor, me faça entender o que está acontecendo. Mas nessa manhã eu queria compartilhar com os irmãos um discernimento mais amplo, que ajuda não apenas numa circunstância localizada, mas em qualquer circunstância da nossa vida. O que está acontecendo? E eu quero convidar você a abrir comigo livro de Esdras. Esdras, capítulo 1. Lembre-se que eu comecei falando sobre a necessidade que temos de mudar a forma de pensar, naturalmente mudar a forma de ver as coisas. E o Senhor vai nos ampliando a visão nessa manhã, para a gente mudar a forma de ver a nossa vida. A nossa vida, minha vida pessoal. Esdras, capítulo 1, verso 1, diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Você sabe que país é a Pérsia? Você sabe que país é a Pérsia? É o Irã. O Irã é a Pérsia. É só acompanhar a história. A história do Irã te revela que o Irã é a Pérsia. E a história bíblica revela que o Irã é a Pérsia. Portanto, Ciro, rei da Pérsia, é um homem, um personagem equivalente hoje ao presidente do Irã, que eu não consigo falar o nome dele. Eu não vou nem falar para não errar, porque todas as vezes que eu falo errado. O presidente do Irã. Você já ouviu o presidente do Irã se pronunciar alguma vez? Só para você ter ideia, ele declara assim: nós queremos aniquilar Israel do mapa. Esse é o teor do rei da Pérsia, do senhor do Irã. Se alguém encontrar aí para a gente ler, pode trazer. Irmãos, Ciro, eu não posso dizer que Ciro tinha a mesma personalidade, as mesmas características ou os mesmos intentos que o presidente do Irã hoje, mas ele é o mesmo personagem de Ciro. E Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, então vou raciocinando, bem, ainda que o presidente da Pérsia, o presidente do Irã, seja uma pessoa que não teme a Deus, como Ciro era, ele está debaixo do governo do meu Deus. Deus é soberano. Então o texto diz: para que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. É bíblica a oração que nós podemos fazer: Senhor, desperta o coração do presidente do Irã, para que ele não tenha uma bomba, para que ele se abra, para que ele tenha relacionamento com as nações e aquele povo não sofra, para que não haja ameaça de guerra, para que haja paz. Desperta o coração do Ahmadinejad. Termina assim. E se eu posso orar assim pelo rei da Síria, pelo rei da Pérsia, desculpa, eu posso orar pelo vizinho, eu posso orar pelo familiar, eu posso orar por qualquer pessoa, eu posso orar pelo governante macumbeiro. Senhor, com o teu espírito, desperta o coração daquela pessoa. E às vezes a gente ora demais para Deus para repreender o diabo na vida de alguém, mas a gente precisa orar mais para que o Espírito Santo suscite o coração das pessoas, sejam os governantes, sejam as pessoas do nosso trabalho, sejam as pessoas da nossa família. Espírito Santo, desperta. Não adianta eu pedir a Deus que desperte o coração de alguém para algo que não está na palavra, mas se está na palavra, eu posso pedir: Deus, desperta o coração daquela pessoa para isso aqui. Porque o texto nos garante: Deus, com o seu espírito, despertou o Ciro, o rei da Pérsia. O texto continua dizendo: o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém. Essa frase me impactou. Um homem ímpio, mas inspirado pelo Espírito Santo, declara: Jerusalém é o lugar onde habita o Deus desse povo. Nós criamos um mundinho evangélico e a gente acha que tudo de Deus só acontece dentro do nosso mundinho. Mas tem muita coisa de Deus acontecendo por esse mundo afora, sem que esteja dentro do nosso mundinho gospel. Na verdade, esse texto nos dá base para afirmar que tem coisas de Deus acontecendo até no presidente da Pérsia, do Irã. Ninguém está fora da soberania de Deus. E aí é onde entra a minha forma de pensar: então eu vou descansar. Ô Deus, Será que eu posso achar que eu sou melhor que o Senhor? Que eu estou atento a uma coisa e o Senhor não? É impossível que o Senhor não esteja atento a isso que está acontecendo. O Senhor está atento a isso. O Senhor está sabendo o que está acontecendo. Mais do que isso, o Senhor tem o governo dessas coisas. Agora, cabe a mim orar ao Senhor. Senhor, está escrito na tua palavra, age assim, faz isso, intervém assim, opera dessa forma, repreende o maligno, porque está escrito. Então nós cooperamos com a obra de Deus, mas numa convicção de que Ele é soberano e que Ele está no governo de todas as coisas e que nós temos que descansar. Então, o rei da Pérsia, Ciro, declarou: Deus me deu todos os reinos dessa terra. E agora eu levanto um decreto que diz assim: todos aqueles que são povo desse Deus podem voltar para Jerusalém e reconstruir seu lugar de culto. Voltar para Jerusalém e reconstruir o lugar de culto. Nessas duas expressões, nós encontramos o motivo da nossa vida nessa terra. Por que que estamos vivendo? Por que que fazemos parte do corpo de Cristo? Por que que o Espírito Santo opera em nós? Por que que eu busco ao Senhor? Porque eu estou numa caminhada de retorno para restaurar um lugar que a Bíblia dá o nome de Jerusalém, que é muito mais do que o lugar físico que está no Oriente Médio, embora o envolva. É a minha vida. Eu não estou nessa terra para construir nada a não ser restaurar o lugar de culto. A vida cristã, a vida diária da igreja, não é a gente fazer um lindo coral, não é a gente construir uma catedral, não é a gente fazer grandes eventos, a gente ter um site, a gente... Não, nada dessas coisas, embora a gente possa fazer tudo isso como ferramentas para alguma coisa, a nossa vida cristã é um retorno, é uma reconstrução. É uma volta para reconstruirmos os muros e o templo. O que são os muros? Os muros são valores. Como é difícil voltar e reconstruir valores. Menino, senta aqui. Você não vai falar assim mais com seu professor, não. Você não pode agir assim com as pessoas mais velhas. Que luta reconstruir isso. Porque foi destruído. Esses meninos não herdaram nem na palavra, nem no ensino, nem mesmo na coerência, no testemunho. Eles não herdaram esses princípios. A gente pega uma turma da nossa idade assim, você ainda vê assim, como é que pode isso? No meu tempo, se você fizesse isso, Luiz Fernando? Você já sabia que ia chegar em casa e você ia apanhar. E cada um pode dizer aqui como que ia apanhar. Mas hoje... Hoje não. Hoje o pai dá a mão para o menino, vai lá na escola e... peita o professor e fala assim: eu que pago aqui. Como é que nós vamos restaurar para essa geração valores de honra, de obediência, de respeito, de submissão? É muito difícil, mas não é impossível. E a nossa vida nessa terra É uma caminhada de restauração. Portanto, se eu tiver que gastar tempo com os meus filhos, se eu tiver que abrir mão de alguma coisa muito importante, se eu tiver que despender toda a energia para restaurar alguma coisa, eu devo fazer, porque eu estou tendo consciência que a minha vida não é sair pelo mundo conquistando coisas, mas retornar para Jerusalém para construir muros. Num casamento, no comércio, hoje assim, está escrito na palavra que nos últimos dias os homens serão descumpridores dos seus contratos, e é isso que você vê. A companhia telefônica, ela te oferece um brinde e você vai lá porque você vê vantagem e você assina um contrato tendo direito daquela vantagem, mas você não sabe que naquele contrato você abriu mão de todos os outros benefícios que você tinha no contrato anterior. Você vai financiar um automóvel, a moça vem com uma série de folhas, assina aqui, assina aqui, assina aqui, e assina as duas últimas que são de cores diferentes. O que que são essas duas? Não, isso aí é só um cartão de crédito. E você está assinando, depois vem as contas, vem as despesas, mas não, você assinou na hora. É normal para essa sociedade corrompida que a questão dos contratos, da honra, da transparência, seja para ludibriar alguém assim, seja para realmente descumprir um contrato, é o que a gente enfrenta o tempo todo aí. Mas eu tenho que me lembrar que eu fui colocado por Deus nessa terra para restaurar muros. Então eu não vou proceder assim. Então eu vou ter um outro padrão. Pode ser difícil, eu tenho que abrir mão, eu tenho que cortar na minha própria carne, mas eu tenho uma visão clara da minha vida. Eu estou aqui para restaurar. Retorno a Jerusalém para restaurar muros e templo. Nós poderíamos entrar numa série de detalhes sobre culto, que hoje você não sabe bem se é culto ou se é show, se é entretenimento ou se é mover de Deus. Mas nós não podemos nos perder ou perder tempo tentando repensar como está a igreja hoje. Eu só preciso definir como eu tenho que ser. Porque ninguém na história fez uma grande revolução, mas o Espírito Santo transformou milhares de pessoas. E a vida de cada um transformada gerou moveres de Deus no meio do povo. Então, Senhor, eu quero restaurar na minha vida o que é culto ao Senhor. Eu estou aqui nessa manhã, não é para frequentar o culto, é para cultuar ao Senhor. É para abrir o meu coração e me derramar diante do Senhor. E eu não quero que seja apenas aqui nesse auditório, junto com meus irmãos, que é algo indispensável, vital, mas eu quero que seja também no meu dia a dia. Eu quero ter meus momentos de intimidade com o Senhor. Não é fácil, não vem imediato, eu preciso retornar para Jerusalém e restaurar. Na continuidade da leitura do livro de Esdras e Neemias, nós vamos vendo inúmeros detalhes, preciosíssimos detalhes que nos revelam nossa vida. Assim como o povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, andou 40 anos pelo deserto e entrou na Terra Prometida, e isso representa a nossa vida, essa história também representa a nossa vida. É uma outra forma de vermos. O Senhor está mostrando por um outro prisma, um outro ponto de visão a nossa vida. Filho, você está saindo de um lugar onde você era escravo, e você está retornando para um lugar onde você vai adorar o Rei dos Reis por toda a eternidade. E isso é literalmente a nossa caminhada de vida biológica e espiritual, porque nós estamos indo para o céu para adorar o Rei dos Reis por toda a eternidade. Mas não são nem analogias, nem simbolismos, são ensinos literais. Minha vida nessa terra é uma vida de reconstrução. Se eu venho na velocidade toda e tenho que frear, porque, meu Deus, o que são essas placas ali? Por que está fechado? Porque eu estou num caminho de reconstrução. Por que aconteceu isso? Por que as coisas deram errado? Por que está difícil? Por que eu tenho esse desafio em família? Porque eu estou em reconstrução. Porque eu estou retornando. Essa é a visão que eu tenho que ter da minha vida 24 horas por dia. Eu não estou solto, leve, assim, todo senhor de tudo, saindo para romper e fazer acontecer. Não, a minha vida nessa terra é a única oportunidade que eu tenho para retornar ao projeto original de Deus. Eu ser semelhante a Jesus. Eu fazer parte de uma família e viver no reino de Deus por toda a eternidade. É reconstruir. E a história que Deus deixa nesses dois livros, ela é muito clara, muito nítida. Reconstruir o quê? Primeiro, os muros. Valores que nos protegem. Ah, eu não sei por que meus filhos estão desse jeito. Se a gente quiser pensar da forma certa, nós vamos entender que nós precisamos ajudá-los a restaurar alguns valores que para essa sociedade de hoje parecem ultrapassados, mas que são esses valores que nos protegem. Que vai proteger o menino, a menina desse mundo, das amizades, dos acidentes, das desgraças, de chegar lá na frente e ser um adulto sem consistência, sem conteúdo, sem respeito, sem parâmetros. Mas isso não é fácil. Não, não é fácil. Nós vamos lendo aqui. E nós vamos vendo que eles tinham dificuldades. Eles tiveram que levar uma carta do governador para que, se encontrassem com inimigos no meio do caminho, eles apresentassem a carta. Nós temos autorização para isso. Eles receberam do rei suprimento, madeiras, ferramentas, dinheiro, alimento. Voltem. Porque eles precisavam desses recursos civis, terrenos. E é o rei que dá. A igreja também precisa, eu e você também precisamos. E Deus dá. Não somos nós que ficamos gastando nossa vida para ver se conquistamos uma coisinha, um salário, um carrinho, um apartamentozinho, uma coisinha para viver. Não. Deus move o rei. E essas coisas vêm às nossas mãos, desde que eu me dedique ao propósito original de Deus. Deus nos dá esses recursos, como Deus deu ao povo, através de Ciro, através do presidente do Irã. Imagina o presidente do Irã falando assim, ó, essa igreja aqui, o que vocês precisam? Vocês precisam de recursos? Vocês precisam de colunas? Vocês precisam de madeira para construir? Vocês precisam do que para reconstruir? Eu vou dar a vocês. Ah, você está brincando. O presidente do Irã não vai fazer isso nunca. Muçulmano, cheio dos espíritos de destruição, de ódio. Ah, a Bíblia diz, o salmista declara, o coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele o inclina como ribeiros de águas, para onde ele quer. Então, se eu mudar a minha forma de ver a vida, eu vou poder descansar mais. Eu vou ter que parar o carro, a minha velocidade, subitamente, e ao invés de eu ficar, e agora? Por onde eu vou? Eu já sabia, aqui tem uma reconstrução. E eu já tinha visto quais são os caminhos que eu devo percorrer, já que eu me deparei nesse casamento, nesse problema com o filho, nesse problema de saúde, com uma visão. Deus está me levando de volta a restaurar muros e lugar de culto. Então a primeira coisa que eu vou fazer, Senhor, é adorar o Senhor. Olha o que me aconteceu essa semana, Deus. Ao invés de eu me agoniar, de eu me deprimir, ou de eu me enervar e sair dando tiro para todo lado, eu vou me aquietar na tua presença. Eu vou dizer: tu és Deus, tenho o controle de todas as coisas, tenho o governo de tudo. O que eu precisar, o Senhor manda Ciro me dar. E eu não vou me agoniar, eu vou entender. Estou restaurando na minha vida valores. Estou lendo lá em Romanos: todas as coisas cooperam para o meu bem. Irmão, hoje, depois de você ter ouvido essa mensagem, tudo vai mudar, amém? Amém. Não, irmão. É a mente que tem que mudar. E eu quero dizer a você que não é agora, depois da ministração. Eu e você vamos viver uma semana de batalhas. E o Espírito Santo vem e nos lembra: eu estou te lembrando, sua vida é um retorno a Jerusalém para restaurar muros e lugar de culto. Não aconteceu um acidente e de repente você teve que parar sua caminhada e não pode passar mais por aqui porque aconteceu isso, um problema aqui, um familiar, uma questão financeira. Não aconteceu de o diabo vir e subitamente desgraçar sua caminhada. Não, meu filho, não. Eu sou Senhor sobre sua vida. O que aconteceu é que você está em uma caminhada de restauração. E eu estou parando você para você cuidar de um detalhe. Tem que passar o trator nisso daqui. Tem que recapear tudo. Tem que fazer um novo asfalto. Está muito esburacado. Isso aqui está gasto. Tem que alargar essa avenida aqui, olha. Você achou que estava tudo bem? Estou bombando. Não, eu vou parar você. E você não vai achar que é um problema, você vai se lembrar. Não, isso é Deus me levando de volta na restauração de muros e de lugar de culto. Eu quero desafiar você a ler o livro de Esdras. E leia com uma Bíblia que você possa ir grifando. Porque você vai grifando as frases que ficam destacadas para você. E você volta nelas para ler, o Espírito Santo vai te ensinando. Olha isso aqui, filho. E nesses dias, o Senhor está falando algo comigo assim, que Ele repetidas vezes tem que falar. Sabe quanto tempo levou entre a saída de Zorobabel da Pérsia e até o final de todo esse projeto? Sabe quanto tempo, irmão? Hã? 60 anos. Olha esse gráfico aqui. Pode colocar, por favor, Mateus. Apaga essa luz aqui, filho, para ficar mais fácil. Consegue aumentar um pouquinho? Eu vou disponibilizar no site, junto com o áudio que está gravado, vocês vão ter também esse gráficozinho, que é muito bom de ver. Talvez você não consiga ler tudo, mas eu vou te mostrando ali. Esse gráfico começa ali em 535, quando Zorobabel sai da Pérsia. Até 483, são os 6 primeiros capítulos do livro de Esdras. O rei fornece tudo que é necessário, eles reúnem 49 mil pessoas. Quantas pessoas você imagina, quantos de Israel você imagina que estavam no cativeiro? A Bíblia diz que lá no Egito tinham 600 mil homens. Então calcula-se que peregrinaram pelo deserto uma média de 2 milhões de pessoas, entre as mulheres e as crianças, já que haviam 600 mil homens. Esse povo foi para Israel, prosperou, cresceu, e um dia eles foram levar os cativos para a Pérsia e eles destruíram Israel. Imagina a multidão que foi cativa para Israel. Passados 70 anos, 70 anos é tempo suficiente para morrer uma geração, para outra geração nascer e envelhecer, e para ter uma terceira geração já governando. Então, aqueles bisnetos do povo que morava em Israel, eles só tinham fotografias dos pais e dos avós morando aonde? Morando aonde? Na Pérsia. Fala para um menino que só tem fotografias do pai e do avô morando na Pérsia, que assim, não, não é Pérsia que é importante, não, é Israel. Onde? Fala para os seus meninos quem que é Ayrton Senna. Fala para esses meninos quem que é Tancredo Neves. Com 10 anos já esqueceu, não tem mais convívio. Agora imagina esse povo que estava vivendo lá há 70 anos. Aí o Ciro faz o decreto, Zorobabel proclama, Esdras e Neemias também mais à frente vão subindo para reconstruir Jerusalém e chama o povo: vamos voltar para Jerusalém, gente. Voltar para onde? Não, isso era a terra lá dos meus bisavós. Eu não vou para lá, estou fazendo faculdade, estou pagando a prestação do carro. Agora que eu consegui comprar esse apartamentinho, não, agora que eu estou, não, minha vida está, meus amigos estão todos aqui, não tinha Facebook. Eu não volto não. E a Bíblia mostra que 49 mil pessoas voltaram. Pouco demais, muito poucos. Então, quando a gente olhar para a nossa família, para as pessoas à volta, que não estão muito interessadas no culto ao Senhor, nos valores de Deus para a família, para a sociedade, para os negócios, a gente tem que se lembrar, é assim mesmo. Eu não vou me desanimar, eu não vou me acomodar, mas eu também não vou me agoniar. É assim, é uma batalha. É culto, é pregar, é testemunhar, é de novo levar para um tempo de convívio ali e dar mais um testemunho. Não vai ser de uma hora para outra. Então eu vou perseverar. E continuamente o Senhor tem que me lembrar: meu filho, foram 60 anos. Hoje você lê, e você lê 60 anos em duas frases. Mas quem vai viver 60 anos? Ah, meu filho, são 60 anos. Eu não vi isso acontecer ainda, Senhor. Eu não vi aquilo acontecer isso. Senhor, olha meu filho. Senhor, olha meu casamento. Senhor, olha minhas finanças. Senhor, olha isso. Senhor, olha minha vida espiritual. Senhor, olha meus familiares. Senhor, eu não vou desanimar. Eu não vou me acomodar. Mas eu também não vou me agoniar. Eu não vou ficar estressado e cheio de ansiedades. Porque eu sei que leva uma vida. Mas eu quero levar uma vida na direção certa. E a direção do Senhor para a minha vida é restauração dos muros e restauração do lugar de culto. Restauração de valores, Senhor. De princípios, de prioridades. A maioria vai falar lá na Pérsia. Você disse, não, para que isso? Ih, rapaz, negócio de vovô, esse negócio do bisavô, já passou, não tem isso mais não. Ficar tomando bênção, ficar indo na culto, ficar indo na igreja. Não tem esse negócio de ficar orando, o que, que é isso, rapaz? Nós temos tudo, vai trabalhar. A nossa volta vai ter uma multidão de gente dizendo, você está restaurando, se esforçando em vão. Nós não vamos estudar mais continuidade aqui, mas você pode ler em casa. E hoje à noite eu vou ministrar alguns tópicos dessa caminhada. Mas você vê lá na frente que os inimigos cercam o povo lá em Jerusalém e dizem assim: quem é que mandou vocês fazer isso aqui? E aí manda uma carta para o governador e o governador manda paralisar a obra. Por 2 anos fica paralisado. Ninguém pode reconstruir mais. E aquela turma fica morando lá num lugar todo destruído, sem restauração. Aí um dia, Zorobabel disse assim: Deus falou comigo que é para a gente continuar. E eles retomam a reconstrução. E eles voltam a reconstruir. E aí os inimigos vêm de novo: quem foi que mandou? Vocês podem parar, porque... Não. O Deus do céu nos mandou viver essa vida reconstruindo os muros e o lugar de culto. E aí eles vão de novo para o governador, voltaram. Aí o governador vai olhar nos livros e o próprio povo diz assim: pode consultar aí, se não houve um decreto do governador anterior, Ciro, rei da Pérsia, para que nós construíssemos. Então, mais uma vez, Deus abre as portas, eles têm recurso, e agora eles têm recurso até de novilhos, gado, alimento para cultuarem a Deus. Se eu e você decidirmos mudar a nossa forma de pensar e entendermos que a nossa vida não é para a gente fazer e acontecer, mas para a gente restaurar, é uma caminhada de volta a Jerusalém, restaurando valores e culto. Ainda que o inimigo venha tentar impedir, o Deus dos céus nos sustentará. Eu tenho que lembrar que é uma história de 60 anos. Eu não sei quanto tempo vai durar a minha, mas eu não preciso desistir. Eu não preciso querer que as coisas que vão acontecer na próxima geração aconteçam hoje, mas eu vou deixar tudo pronto para que a próxima geração viva o que eu estou semeando. Nossos filhos, essa juventude, as pessoas que vão trabalhar conosco. É uma mudança da forma de pensar. Mas para a gente mudar a forma de pensar, a gente sempre precisa mudar o lugar onde está. Eu me lembro que por muitos anos eu fui ao Rio de Janeiro e eu descia na rodoviária. E na rodoviária ou eu pegava um ônibus que me deixava na Cinelândia, ou eu pegava um táxi que me deixava na Cinelândia, e tinha um hotel que eu ficava hospedado na Cinelândia, porque eu precisava estar no centro do Rio, e ali tinha um bom hotel que eu me hospedava, e eu sempre fiquei ali. E era tudo o que eu fazia no Rio. Um dia, eu fui com um grupo de louvor, que eu fazia parte, nós fomos de ônibus ministrar junto com Continental Singers na sala Cecília Meirelles. E o ônibus passou por outro caminho e nós chegamos na sala Cecília Meirelles. Eu falei assim: gente, o Rio é grande demais, eu nunca conheci esse lugar. Olha que eu venho muito ao Rio, eu nunca conheci esse lugar aqui, que coisa, olha que coisa bonita. Um parque lindo à frente, uma região assim, mais antiga, mais bonita, estava bem conservado. E aí, num dos dias que nós estávamos lá, eu resolvi sair com as pessoas. Andamos num quarteirão e logo à frente tinha um prédio enorme da Mesbla. Ainda existia a Mesbla. E quando eu cheguei na esquina, eu olhei para a avenida e falei assim: ó, é o hotel que eu fico. Gente, há tanto tempo eu venho no Rio e fico ali. Eu nunca soube que... Gente, eu não imaginava. Se você muda de lugar, você vê coisas que não via. E se eu não vejo, eu acho que não existe. No mundo espiritual é assim. A gente acha que tem um monte de coisas que não existem. A gente desconhece muita coisa de Deus, porque a gente fica só num lugar. Mas a caminhada de restauração gera alguns tesouros. Um deles: todos os dias você está num novo lugar. Todos os dias tudo começa de novo, tudo é novo. E quanto mais o Senhor nos leva pelos caminhos dele, mais a gente descobre coisas novas que Deus já havia feito para nós. E se quisermos usar a mesma analogia, quanto mais alto você subir no prédio, mais ampla será a sua visão daquela região. Olha aqui, olha ali, olha, olha. E Jerusalém fica num alto. Alguns irmãos vão comigo novamente a Jerusalém, a Israel, maio do ano que vem. A caravana está aberta. E Jerusalém é na montanha mais alta. O lugar do trono de Deus é o lugar mais alto. E todas as vezes que eu decido restaurar lugar de culto na minha vida, Deus me põe num lugar mais alto. E eu começo a enxergar o que eu nunca tinha visto. O Senhor começa a revelar, está escrito, o salmista declara, a intimidade do Senhor é para todos os que o buscam, aos quais Ele fará saber dos seus segredos, da sua aliança, dos seus mistérios. Eu quero restaurar na minha vida, Senhor, dia após dia. Não é tudo de uma vez, não é tudo agora, mas no decorrer dos anos. Eu quero restaurar os muros, os valores. Quero abrir mão de algumas coisas. E eu quero restaurar o lugar de culto na minha vida. Você pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor, irmão. Não é só difícil restaurar os valores antigos. Talvez o problema maior não seja a dificuldade para restaurá-los. Talvez um problema maior seja a quantidade de coisas novas que roubam o nosso tempo, que roubam a nossa visão, que roubam os valores. Antes eu memorizava, agora eu digito no iPad. Eu não preciso pensar. Ah, mas qual o problema? Assim minha mente vai sendo subutilizada. E assim eu não quero mais ler. Eu não quero mais me esforçar. Eu só quero coisas fáceis. Isso vai acontecendo conosco. Isso vai acontecendo com essa geração nova. Alguém vai ter que pagar o preço de ir restaurando alguns valores. Sejam coisas aparentemente insignificantes, como esse exemplo. Sejam coisas tão sérias, mas igualmente ocultas. Senhor, eu vou começar uma semana nova. E eu quero mudar a minha forma de ver. Eu vou começar uma semana nova. As 7 páginas desta semana estão em branco. A primeira eu já estou escrevendo: culto ao Senhor, comunhão com meus irmãos, receber o alimento puro da palavra, no altar do Senhor tomando decisões. Senhor, a primeira página desta semana está sendo escrita de uma forma maravilhosa. Eu quero continuar escrevendo a página deste dia, no temor do Senhor, inspirado pelo Teu Espírito Santo, consciente das restaurações. O Senhor nos dará muitas alegrias. O Senhor proveu o povo em toda a caminhada, com tudo. O Senhor vai nos prover com tudo. Não é uma vida de sofrimento, mas é uma vida de renúncias conscientes. E eu quero continuar escrevendo as páginas dessa semana assim. Você pode orar ao Senhor. Você pode declarar pessoalmente a Ele. Você pode levantar a sua voz e declarar a Ele: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Senhor, eu desejo isso para a minha vida, Senhor. Eu estabeleço com o Senhor, não é na força do meu braço. É no poder do Espírito Santo. Então vem, Espírito Santo, e me ajuda, eu te peço. Eu me entrego em teu altar, Senhor.